pros meus braços, meus beijos. Desejei o teu corpo perto do meu. Tudo que a gente viveu foi pra chegar aqui. A gente se perdeu só pra se encontrar, e toda espera já valeu. Minha história é você, meu caminho. Você.